chega e o medo tenta me alcançar. Teu amor é a luz que nunca se apaga no meu caminhar. Mesmo quando o vale é profundo e a dor parece não ter fim, eu encontro a tua graça que transforma o lamento em um hino de louvor. Em cada passo que eu dou, teu poder me sustenta, eu sei. Mesmo que o mar se agite, tua voz acalma o meu ser. Eu vou te louvar, Senhor, em cada dia, em cada amanhecer. Teu nome é alto e sublime, o meu coração te adora sem fim. Eu vou te louvar, Senhor, com cada nota, com cada canção, porque teu amor é eterno, em ti encontro a minha redenção. Quando as dúvidas vêm e o caminho parece escuro, eu confio em ti, meu Deus, o meu alicerce seguro. Tua misericórdia é o abraço que me envolve. Teu espírito é a força que em mim se revela. Em cada passo que eu dou, teu poder me sustenta, eu sei. Mesmo que o mar se agite, tua voz acalma o meu ser. Eu vou te louvar, Senhor, em cada dia, em cada amanhecer. Teu nome é alto e sublime, o meu coração te adora sem fim. Eu vou te louvar, Senhor, com cada nota, com cada canção, porque teu amor é eterno, em ti encontro a minha redenção. Teu amor não tem limites, teu poder é sem fim. Eu me entrego totalmente, no teu abraço eu sou livre, enfim. Eu vou te louvar, Senhor, em cada dia, em cada amanhecer. Teu nome é alto e sublime, o meu coração te adora sem fim. Eu vou te louvar, Senhor, com cada nota, com cada canção, porque teu amor é eterno, em ti encontro a minha redenção. Eu vou te louvar, eu vou te louvar, com cada batida do meu coração. Teu amor é a razão do meu cântico, em ti encontro a minha salvação.